E essa é mais uma do fiquefamoso.com.br, descobrindo talentos. Telefone tocou, era a minha mulher, me chamando de amor. Quando é que você vem? Hoje eu não posso ir, estou com sono e vou dormir. Estou com sono e vou dormir. A vagabunda idiota ligou pra mim depois do Tota. O Tota logo chegou, me chamando de amor. Vagabunda idiota ligou pra mim depois pro Tota. O Tota logo chegou me chamando de amor. Oh vagabunda, você é o meu amor. Eu fui dormir no hotel porque você me chifrou. Oh vagabunda, você é o meu amor. Eu fui dormir no hotel porque você me chifrou. Volta pra casa vagabunda, para o braço de quem te ama. Volta logo vagabunda, venha dormir na minha cama. Volta pra casa vagabunda, para o braço de quem te ama. Volta logo vagabunda, venha dormir na minha cama. Telefone tocou, era a minha mulher, me chamando de amor. Quando é que você vem? Hoje eu não posso ir, estou com sono e vou dormir. Estou com sono e vou dormir. A vagabunda idiota ligou pra mim depois pro Tota. O Tota logo chegou, me chamando de amor. A vagabunda idiota ligou pra mim depois pro Tota. O Tota logo chegou me chamando de amor. Oh vagabunda, você é o meu amor. Eu fui dormir no hotel porque você me chifrou. Oh vagabunda, você é o meu amor. Eu fui dormir no porque você me chifrou. Volta pra casa vagabunda, para os braços de quem te ama. Volta logo vagabunda, venha dormir na minha cama. Volta pra casa vagabunda, para os braços de quem te ama. Volta logo vagabunda, venha dormir na minha cama.